Aumenta o beat aí pra mim, brasa. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Vai senta aí, quica devagarinho. Oi. Tô embraçado, vai. Vai. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. Jerry Smith que vai sarrando em tu, garota. Vai. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo. É o seguinte, moleque. Jerry Smith mandando, tá ligado? E o bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, vai. Toma, toma, vai. Toma, toma, vai. Toma, toma, e o bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, vai. Toma, toma, vai danada. Toma, toma, vai. Toma, toma, vai. Mas ela gosta com mais força, ela quer com mais potência. Por isso que não remanda pra ela, tá ligado? É o pique, vai. Vai, e o bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, vai. Toma, toma, vai danada. Toma, toma, vai. Toma, toma, vai danada. Oi, teu bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, toma, toma, vai danada. Oi, meninas, Jerry Smith tá chegando. Aí, meninas, Jerry Smith tá chegando. Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda pra cima. Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda pra baixo. Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda pra cima. Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda pra baixo. É o seguinte, quando toca esse beat é foda, né? A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Oi.